Esse barulho é parceiro, Tassi, Chapecate, Campina Grande, meu grupo. E tu na cachorrada, mas tem uma boca aí. Se fala pra eu voltar, olha, vou ter que ir. Pega aquela cama, aquele corpo, aquele gemido gostoso. Que loucura de sentada de quatro, pedindo vai tomar, tomar gostoso. Pega aquela cama, aquele corpo, aquele gemido gostoso. Que loucura de sentada, toma, toma, toma, vai, vai, vai, vai, vai. Pra revoada, atrás da malvada. Quanto mais eu boto, mais lembro da safada. Eu fui pra revoada, atrás da malvada. Quanto mais eu boto, mais lembro da safada. Eu fui pra revoada, atrás da malvada. Quanto mais eu boto, mais lembro da safada. Daquela quicada braba, daquela surra de raba, daquela boca tarada. Ai, ai, ai, minha safada. Daquela quicada braba, daquela surra de raba, daquela boca tarada. Eita, que bichinha malvada. Cachorrado, mas tem uma boca aí. Se pede pra eu voltar, olha, vou ter que ir. Pega lá cama, aquele corpo, aquele gêmeo do gostoso. Que loucura de sentada, que louco pedindo bota, vai de quatro gostoso. Pega lá cama, aquele corpo, aquele gêmeo do gostoso. Que loucura de sentada, que loucura de bota, deu rola de nu. Eu fui pra revoada, atrás da malvada. Quanto mais eu boto, mais lembro da safada. Eu pra revoada, atrás das malvada. Quanto mais eu boto, mais lembro da safada. Eu fui pra revoada, atrás da malvada. Quanto mais eu boto, mais lembro da safada. Daquela quicada braba, daquela surra de raba, daquela boca tarada. Eita, bichinha malvada. Daquela quicada braba, daquela surra de raba, daquela boca tarada. Eita, minha safada. Depois da cachoeira, essa aí é safadinha.